Por que mulheres enlouquecem os homens, certo? Onde é que tu vai, amor? Vou sair um pouquinho. Vai de carro? Sim, de carro. Tem gasolina? Sim, coloquei. E tu vai demorar? Não, coisa de uma hora aí, tô voltando. Vai a algum lugar específico? Não, só dar uma voltinha, rodar um pouquinho por aí. E tu não prefere ir a pé? Não, eu vou de carro. Traz um sorvetinho pra mim. Trago sim, que sabor tu quer? É manga. Tá ok, na volta eu passo e compro, tá? Na volta? Sim, senão derrete, né? Passa lá, compra e deixa aqui. Não, melhor não, na volta é rápido. Ah. Quando eu voltar eu tomo com você, tá? Mas você não gosta de manga. Então eu compro outro, de outro sabor. Aí fica caro, traz de cupuaçu. Eu não gosto também de cupuaçu. Então traz de chocolate, que nós dois gostamos. Beleza, chocolate, beijo, tô voltando. Ah! Quer? Chocolate não, flocos. Não, mas eu não gosto de flocos. Ah, então traz de manga pra mim e o que quiser pra ti. Mas o que eu falei há pouquinho tempo agora. Tu tá sendo irônico? Não, tô indo, beijo. Vem aqui me dar um beijo de despedida. Querida... Volto logo, tá? Daqui a pouquinho eu tô chegando, tá? Depois não, quero agora. Tá bom, toma um beijo. Vai com o seu ou com o meu carro? Eu vou com o meu, né? Vai com o meu, tem CD player, o teu não. Mas eu não quero ouvir música, eu só quero espairecer um pouquinho. Ah, tu tá precisando, é? Eu não sei, vou ver quando sair. Não demora não, tá? É, rapidinho. Ah! Que foi agora? Opa, deu uma recaída? Nossa, que grosso! Vai embora! Calma, eu tô tentando sair e não consigo! Por quê? Quer ir sozinho? Vai encontrar alguém? Ah, o que tu quer dizer com isso? Não, nada. Tá, vem cá. Tu acha que eu tô te traindo? Não, claro que não, mas não sabe como é que é, né? Como é que é o quê? É homens! Generalizando ou falando de mim? Generalizando! Então não é meu caso, sabe que eu não faria isso, tá, Tchê? Tá bom, então vai! Vou sim. Que foi, cacete? Leva o celular, estúpido! Pra quê? Pra ficar me ligando? Não! Caso aconteça alguma coisa, tu vai estar com o celular! Não, pode deixar! Olha, desculpa pela desconfiança, tá? É que eu tô com saudade, só isso. Ah, tá bom, meu amor, desculpe se eu fui grosso contigo, tá? Eu te amo, tá? Ah, eu também. Eu posso futricar no teu celular? Como assim? Pra quê? Ah, sei lá, joguinho. Você quer meu celular pra ficar fazendo joguinho? É. Tem certeza? Eu tenho. Tá, então liga o computador, lá deu um monte de joguinho. Eu não sei mexer naquela porra. Mas eu comprei pra gente no mês passado. Ah, tá ok. Então leva o celular, senão eu vou futricar mesmo. Não, pode mexer então, não tem nada lá mesmo. É? É, pode mexer. E onde é que tá então? O quê? O que deveria estar no celular, mas não tá. Como assim? Nada, esquece. Tô nervosa? Não tô não. Tá, então tô indo, tá? Um beijo. Ah! Que? Ah! Que é, porra? É que eu não quero mais sorvete, não. Ah, é? É. Então eu também não vou mais sair. Ah, é? É. Oba, vai ficar comigo? Não vou, cansei, vou dormir. Eu prefiro dormir do que ficar comigo. Não, vou dormir, só isso, vou me deitar e vou dormir. Tu tá nervoso? Claro que eu tô nervoso. Então por que tu não vai dar uma voltinha pra estar mais?